nega guerreira, nega guerreira. Como milhões de brasileiras. Já fui errada, hoje tento seguir pelo correto. Meu silêncio é um perigo, mas quero ser pelo certo. Meu passado foi sujo, pesado e embaçado, mas me regenerei, eu suportei o fato. Casei com 13 anos, engravidei com 14, abandonada quando maior por alguém que se desome. Minha filha, minha vida, não me vê como mãe. Dói na alma, rasgo o peito e por dentro me corrói. Sofri de depressão, mas tive perseverança. Aos 6, sem pai nem mãe, me virei na infância. Engravidei com 11 anos, abortei o inocente por pressão psicológica e ofensa de parente. Acusar de 1, 2, 1, sem ao menos cometer um 5, 5 na minha ficha, forjado pela PM. Um 5, 7 de campana, bloqueado, desbaratino, mas Deus abençoou. Nos processos tava comigo, fui inocentada. Obrigado, Senhor. Mesmo à beira do martírio, nunca me abandonou. Comi comida do lixo, uma menina, mulher. Nunca baixei a cabeça, prossegui com muita fé. Odeio boy, classe alta, detesto a burguesia. Não troco com patricinha, pois sou periferia. Nega guerreira, viver bem é o que eu sempre quis. Me deixe em paz, sofri muito, agora eu quero é ser feliz. Ter paz, tranquilidade é o que eu sempre quis. No passado fui errada, escapei por um triz. Hoje eu busco o correto, já sonharam com meu fim, mas Deus me salvou, eu só quero é ser feliz. Ter paz, tranquilidade é o que eu sempre quis. No passado foi errada, escapei por um triz. Hoje busco o correto, já sonharam com meu fim, mas Deus me salvou, eu só quero é ser feliz. Tenho orgulho do valor, a vida dos meus filhos, minha razão de viver, o ar que eu respiro por eles. Faço tudo por eles, me sacrifico, Sunny, Prieta e Eric. Por amor infinito, a mãe ama vocês, dá a vida por vocês, mata e morre por vocês, eu vivo por vocês. Cometi muitos erros, mas resolvi mudar. O homem pode julgar, mas Deus vai perdoar, pedir perdão. Escolhi me tornar alguém melhor, ser vencedora, guerreira e não causador. Fui abusada por um covarde que eu não quis me entregar. Fui agredida cruelmente e também estuprada, mas nada vai me abater. Sempre luto pra vencer, é impossível esquecer, mas não vou me render. Vou levantar a cabeça pros meus filhos, minha bênção. Segue em frente, enfrentar tudo, pois não quero mais tristeza. Ter paz, tranquilidade é o que eu sempre quis. No passado fui errada, escapei por um triz. Hoje busco o correto, já sonharam com meu fim, mas Deus me salvou, eu só quero é ser feliz. Ser feliz, ser feliz.